hora, pode reparar. Se é de dia ou de noite, agora sempre é brilhantar. A luz do céu que nunca vai embora, pode reparar. Se é de dia ou de noite, agora sempre é brilhantar. O sol clareia a imensidão até a lua chegar. E as estrelas no meio da escuridão, é tão lindo olhar. Faz temer. Seu flash é pra avisar que já é hora de molhar. Yeah, yeah. Trilhos de gotas pra enfeitar. Yeah, yeah. Enquanto a chuva se for, o vale o sol vai restar. E ao sentir calor, a luz vai evaporar. Criando seu clarão, incendeia, aumentando seu brasão. Está contigo, é feito calda de prata, que por onde passa, tem churrasco neon. Chegar e as estrelas no meio da escuridão, é tão lindo olhar. O raio faz tremer, seu flash é pra avisar que já é hora de molhar. Yeah, yeah. Vindo de gotas pra enfeitar. Yeah, yeah. E quando a chuva se for, o vale o sol vai restar. E ao sentir calor, a luz vai evaporar. Incandeia, ampliando seu clarão. Incendeia, aumentando seu brasão. Está contigo, é feito calda de prata, que por onde passa, tem churrasco neon. We owa, yeah, yeah, yeah, we owa. We owa, yeah, yeah, yeah, we owa. We owa. We owe what?